ligou. Bonde descalça, larga então. Se formou, avisa as mina que os cachorro louco então chegou. Fim de semana, roupa street. Cadê meu kit? Nike no pé, liga as beat. Nós na área VIP de pimp. Só na Ami Campbell. Só Gisele em beat. A pista é assim, fashion week. Tô perfumadão, tô que tô. Chega, taca assassinos e na lenha pros fogão. São Jorge na missão. Naipe Bruce Lee, de Operação Dragão. Irmão, liga a paz, se fechar na esquina. Vai atrás dos tubão, pão, liga as mina, firma. Só os vira-lata na pista. Pedigree champ, não rantaro, prefere o isca. Piscou pra mim, estilo Drácula Conde. Avisa as bitch que chegou nosso bonde. É o bonde da sul, leste, norte, oeste. Cê vem da onde? A quadrilha se formou. É o bonde da sul, leste, norte, oeste. Cê vem da onde? Os maloqueiros chegou. É o bonde da sul, leste, norte, oeste. Cê vem da onde? A quadrilha se formou. É o bonde da sul, leste, norte, oeste. Cê vem da onde? Os maloqueiros chegou. É Costa Silva, Lami, Ipanema, Cantão, Camacuã, Vila Mirim, Mato Sampaio, Conceição, Tuca, São José, Vasco, Santa Maria, Petrópolis, Teresópolis, API, Serraria, Ardeia do Petrópolis, Mapa e Pinheiro, Nonoai, Vila Pinto, Teodoro e Cruzeiro, Jardim Botânico, Amapá, Tristeza, Higienópolis, Navegantes e Santa Teresa, Brasília, Coab, Herdeiros, Padre Reus, Vila Nova, Restinga, Embratel, é Velho, Leopoldina, e Morro Santana, Safira, Medianeira e Pan-Americana. Morro das Abertas, Passo da Areia e Bom Jesus, Seferum 2, Bancários e Morro da Cruz. Rios de Vento, Água Morta e Ipu, Chacara, Menezes, Luninho, Jardim e tudo. Barro Vermelho, Farrapos, Comerciário, Cidade de Deus e Industriário. Espírito Santo, Belém Novo, Divinéia, Palmeiras, Gorete, Formiga e Coreia. É o bonde da Sul, Leste, Norte, Oeste, cê vem da onde? A quadrilha se formou. É o bonde da Sul, Leste, Norte, Oeste. Cê vem da onde? Os maloqueiros chegou. É o bonde da Sul, Leste, Norte, Oeste. Cê vem da onde? A quadrilha se formou. É o bonde da Sul, Leste, Norte, Oeste. Cê vem da onde? Os maloqueiros chegou. O bonde tá formado, meu boné pro lado da lua chama. Mina minha clama, mas eu faço da noite minha dama. Quem reconhece a fama nas ruas não se engana. O bonde não para, respeito se não desanda. A corrente brilha blin, no bolso é din-din. A taça é tintim, os mano que é assim. Essa é minha cara, night é minha tara. Meu time não se compara, é mara. Porque o bonde não para. O bonde logo na trilha aqui, só os de verdade. Da sul ao norte, em todos os cantos da cidade. Descendo do morro pra curtir o baile. No clipe, no live, os mano tudo no style. Ele boy zona sul, salve Campo Novo. Eu bato no peito, esse é meu povo. Ruas de terras, becos e vielas. O bonde tá no pique, exaltando as favelas. O bonde tá mil, desenfreado na pista de rolê. Parada obrigatória é nas vilas. Liga as minas, vagabundo chegou, roubou a cena. Milhão na missão, mina casada é treta. A noite tá pampa, só rap do bom. O bonde não para, sobe poeira do chão. No volante, braço forte, CNB e Rantaro. No embalo desse bonde pelas vilas eu não paro. É o bonde da Sul, Leste, Norte, Oeste. Cê vem da onde? A quadrilha se formou. É o bonde da Sul, Leste, Norte, Oeste. Cê vem da onde? Os maloqueiros chegou. É o bonde da Sul, Leste, Norte, Oeste. Cê vem da onde? A quadrilha se formou. É o bonde da Sul, Leste, Norte, Oeste. Cê vem da onde? Os maloqueiros chegou. O mais tá Anchieta, Elizabeth, Sarandi, Santa Rosa, Augustinho, Auxiliador, e aí? Cristo Redentor, Três Figueira, Boa Vista, Fúrio, Menino, Deus, Cavalhada, Juca Batista, Agronomia, Paris, Monte Cristo, Bonfim, Quartelão, Vila Pedreira, Santa Fé, Vila Jardim, Princesa e Ipiranga também, Universitário, Industrial, São Pedro, Boticário, Barão do Caí, Nova Gleba, Assunção, Cidade Baixa, Centro, São João, Vila Respeito, Independência, São Geraldo, São Sebastião, Cecília e Osvaldo, Monte Serra, Jardim do Salso, Floresta, São Lourenço, Guanabara e Ruberta, Vila Sargento, Judas e Estrutural, Chacara das Pedras, Minuano e Cristal, Praia de Belas, Itati, Lindóia, tem Tijuca e Pê, Bom Sucesso e a Glória, Passo Dornelles, Alameda, Vilingá, Rio Branco, Bela Vista, São Caetano e Guarujá. É o bonde da Sul, Leste, Norte, Oeste. Cê vem da onde? A quadrilha se formou. É o bonde da Sul, Leste, Norte, Oeste. Cê vem da onde? Os maloqueiros chegou. É o bonde da Sul, Leste, Norte, Oeste. Cê vem da onde? A quadrilha se formou. É o bonde da Sul, Leste, Norte, Oeste. Cê vem da onde? Os maloqueiros chegou.